TAN-3152 sai via Juliette ou Índia? Pode prosseguir em frente, Juliette e depois Alfa, esquerda até a Ponte Preta. Juliette após Alfa, TAN-3152. Tá dando pátio 1 no Oceané 6313. Que não tá cruzando pátio 3, gente. Seu portão vai ser o portão 1, ok? Pode ir direto em frente até o final, o último portão no terminal. Tá ótimo, então segue direto para o 1 no 6313. Que ótimo, portão 1. Chame Recife, 1-2-5, ONU. 1-2-5, ONU. 1-8-8-9, bom trabalho. Boa. 2. Salvador, muito boa noite, é o Gol 1604, quem é Yankee, solicito autorização para Fortaleza. 1604, troca para 18-6, aguarde e chama para a copa da frequência. 18-6, chama. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Gol 1604, como é Yankee, solicita Fortaleza. Aqui está pronto para a cópia. Pronto, cópia. Está autorizado, 370 para Fortaleza, na Pesulo 19, decola da 1-0 com curva à esquerda na saída Momo, transição Frote, aciona 5-1-5-5 e o controle é 1-9, decimal 8. Aprovado então, 370 para Fortaleza, na Pesulo 19, da 10 com curva à esquerda, Momo com Frote à saída, 5-1-5-5 é o transponder e 1-9, decimal 8, controle Salvador. Correto, chama para o acionamento. Chamaremos em breve. Taxi. Yeah, clear to taxi via Juliet and Alpha, holding short, call ready for takeoff. Condor 077 via Juliet and Alpha, holding short, runway 10, call ready for departure. Chamamos o controle, da 3152. Decolou 07, controle 198, ok? Ok, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, mais uma vez boa noite, do 3152, que cruza 1600 pés em aflição. 3152, controle, está em contato radar. Em Salvador, voo no 405, na remota pushback instrumento. Está autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, está certo. Condor 077, ready for departure. Roger 077, Chevalier clear to line up and take off runway 10. Wind is 100 degrees, 10 knots. Condor 077, clear line up and take off runway 10. Torre Alvo 1604, para o prospect acionamento, está na posição 08. Na 8, está autorizado, senhor táxi. Você será para o táxi do 1604. Quando o airborne at 14, call now 119 decimal 8. 99, call 077, adios. Torre Salvador, no 475 para o táxi, 151 na bola, 63 horas e 40, alterna 151. Qual o POB? 151 na bola. 151, ciente, táxi livre via Juliette Alfa até ponto de espera, chama pronto para decolar. Juliette Alfa chama pronto, não pode ser. É Fuga de Padra. Roger, Condo 077, and ready, contact, proceed is clear. É clear, Condo 077. Controle Salvador, 4209, boa noite. Azul 4209, controle, meu cordial, ajuste agora, 1903, desça para 2000 na chegada, via chegada bom. No 0-3, desce via. Salvador, agora 604. Prossiga. Tem um problema aqui no porão, mais 5 minutos para o prospect. Ok, chame pronto. Passará para o Salvador, agora 604. Torre Salvador, boa noite, objeto 6747, informação do voo para Guarulhos. Quem está pronto, copiar? Pronto para a cópia, 6747. Só um minutinho, o voo 405, um ponto, livre alinhar e decolar, 100 graus, 10 mais. Livre alinhar e decolar, 1-0. Ok, o 6747, está autorizado para Guarulhos, nível 340, na Perisque 50, decola da 190 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois Bidev. Aciona 5164 e o controle é 119 decimal 8. Adamari 2000, gol 107. 0, saída da Eulita Bidev com decolando 10 com curva direita, 51064 responde, 1198 controle o objeto 6747. Correto, chame para o acionamento. Chamada para o posicionamento. Contato 105, decola os 20, controle 19 decimal 8. 19 8, no passo 05. Oi, Fortaleza, vou 1604, pronto para prosseguir para a 8. 7604, está autorizado, chame táxi. Pois é, táxi, vou 1604. Salvador, boa noite, voo no 405. Voo no 405, controle, contato radar. 077 Kentucky Center, frequency 126.85, over. Center 126.85, good night, Condor 077. 8. Valor canal 6393. Autorização Guarulhos, informação Zulu. Isso aí está pronto para cópia. Pronto para cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Peruísque 50, decola da 190, curva direita na saída da El, Leda e depois Bidev, aciona 5166 e o controle é 119 decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, Peruísque 50, decola, posição na 0, curva direita da El, Leda, Bidev, com 1166 transponder, controle 119.8, canal 6312. Estimativo, chamo para acionamento. Fala aí. Oi, Salvador, agora 604, pro táxi 171 a bordo, 3 horas e 22, alternada em Recife. autorizado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0, chamando pronto para decolagem. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1-0, chamando pronto, voo 1604. É 747 no 4, está autorizado. Pushback e acionamento. Chama para o táxi. Chamada para o táxi, 747. O 1405, chame Recife, frequência 1288. 288, não passa 05. O 4209 no localizador, chega o trem, chame a torre 1186. Chama 186, 209. Boa noite. Boa. Salvador, boa noite, o Azul 4209, tá no externo, baixou e travou. Gente, 4209, avistado livre pouso, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado o pouso para o 4209. Voo no 076, está autorizado ILS. Reportar estabilizado no 076. O 1604 está no ponto de espera, pronto. Gente, mantém a posição. Mantendo agora o 1604. Autorizado a Lima, tem o 604. A Lima tem igual, 1604. Dois Salvador, objeto 2747, pronto para ataque, Super Biono 48, autonomia de 4 horas, alternando galera. Que tá livre, confirme só o POB? 148. Tá livre o táxi, chama pronto para decolagem, ponte espera. Livre táxi, chamará pronto na ponte espera, né? 4209, Solos 32, livre à direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa, depois Kilo para o pátio 3, vai cruzar o pátio 3, chama para ingressar pátio 1. Alfa, Kilo, cruzando 3, chama para ingressar 1. Uma vista, mais 15 segundos, intercepta o localizador, o gol no 076. Ciente, gol no 076, aproximação, redução em cheque para pouso, está autorizado a chamar na torre agora na frequência de 186. 186, até já. Até já.